Olá, seja bem-vindo ao Giro 180 com Edson Bruno. Notícias em 180 segundos. Muito obrigado por escolher estar aqui com nossa programação. Advocacia Geral da União pede desbloqueio de rodovias. Sobe para 69 o número de mortos em naufrágio de balsa em Bangladesh. Vamos agora aos detalhes. Está sendo sepultado hoje em São Paulo o corpo do missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Davi Miranda morreu aos 79 anos na noite de sábado, vítima de um infarto. Milhares de pessoas participam da cerimônia fúnebre neste momento no templo sede da Igreja Deus é Amor, na Avenida do Estado 4568, em São Paulo. Davi Miranda era casado com Ereni Miranda e pai de 4 filhos, Davi, Débora, Leia e Daniel. O missionário fundou a igreja em 1962. Hoje a Deus é Amor tem mais de 22 mil igrejas espalhadas pelo Brasil e em 136 países dos 5 continentes. No Facebook, Débora Miranda, filha do missionário e diretora da igreja, lamentou a morte do pai. Um homem guerreiro, lutador, está descansando no Senhor. Pai, te amarei para sempre, registrou ela. A Advocacia Geral da União protocolou segunda-feira ações na Justiça Federal de 7 estados para que seja determinada a liberação de rodovias bloqueadas. Nas ações, a AGU pede que a Justiça conceda liminar para que as estradas sejam desbloqueadas e imponha uma multa de R$100 mil por cada hora em que a decisão for descumprida. Os bloqueios já afetam o abastecimento em algumas regiões. No Paraná e Santa Catarina, cidades enfrentam falta de combustíveis. Ontem, a gasolina chegou a ser vendida R$5 em Pato Branco, no Paraná. Na cidade também há registro de atrasos na entrega de medicamentos. E agora o destaque internacional. Pelo menos 69 pessoas morreram em Bangladesh e várias estão desaparecidas após o naufrágio de uma balsa de passageiros que colidiu com um barco pesqueiro, anunciou a polícia segunda-feira, atualizando o número de vítimas em seu último boletim. A balsa bateu contra a embarcação e naufragou em questão de minutos no rio Padma. Trata-se do segundo acidente do tipo nos últimos 15 dias no país. Estas foram as notícias do mundo mutável. Agora uma notícia que jamais mudará. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Foi Edson Bruno deixando você bem informado com o Giro 180. Continue com nossa programação e divulgue-a.